uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela tá triste. Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Boa noite dele, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado, telefone e celular. Eu só tenho uma magrela e um apelo belecado. Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela quer me procurar. Eu falo tudo, gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela riu de mim porque o meu carro ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. De festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Ficou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado, telefone e celular. Eu só tenho uma magrela e um apelo bem na cara. Tudo que ela gosta de escutar, eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Charlie Brown.